apresentar os resultados do projeto que o Sr. Simon introduziu. A tema deste debate hoje é o planeamento de cidades costeiras em Angola para adaptação climática. E isto foi o principal foco do nosso programa ao longo dos últimos 3, 4 anos, com o apoio do IDRC, em parceria com o Ministério do Ambiente. Foi visto como também uma contribuição para a Estratégia Nacional de Adaptação Climática. Este primeiro slide, emprestei do colega Hidata aqui, foi realmente para mostrar a evolução ao longo dos últimos 150 anos, né? da mudança climática. Nós podemos ver que os indicadores mostraram claramente o aumento das temperaturas no nível mundial. Mas isto está acontecendo em Angola também. A pesquisa principal tem o objetivo de focar sobre riscos ambientais urbanos, com erosão e inundações, efeitos sobre abastecimento de água, principalmente na zona costeira, onde, como vários colegas já mencionou, onde a maior parte da população angolana está ocupada. O projeto aproveitou realmente uma série dos instrumentos de informação geográfica, do SIG, para mapear os diferentes aspectos económicos, sociais e ambientais da população que vive nesta faixa do litoral do país. Partilhou os dados que foram criados com as administrações locais e, como o Simon mencionou, que a metodologia utilizada foi a co-produção da informação entre as administrações locais e as próprias organizações da sociedade civil. Os donos da informação muitas vezes são as próprias comunidades e as próprias administrações onde trabalhamos. O objetivo deste projeto é de disponibilizar a informação produzida pelo projeto para os planificadores, urbanistas e outros pesquisadores que pode ser envolvido no desenvolvimento dos planos de adaptação para este fenómeno de mudança climática. Nós sabemos que as alterações climáticas, claro, são influenciadas pelas tendências climáticas global, mas também está influenciado pelas atividades humanas, com assentamentos das populações nas zonas do alto risco. Estas comunidades costeiras são influenciadas ou afetadas pela subida do nível do mar, aumento das temperaturas, efeitos sobre as chuvas, mas também um fator complicado nos casos dos países costeiros com Angola, a influência dos correntes do mar, como a corrente do Benguela. Como eu sou urbanista, arquiteto, e nossa organização também tem um duplo interesse nos aspectos ambientais e assentamentos humanos, este projeto também tem uma visão dupla. estamos olhar para os efeitos do assentamento humano sobre o ambiente e o efeito do ambiente sobre assentamento humano nesta zona crítica do litoral do país. Nós sabemos, durante as quatro décadas do conflito angolano, foi uma grande mudança na demografia do país. Houve uma fuga das populações do plano alto central para as cidades no litoral, que foram mais ou menos mais seguras durante os anos de guerra. Isto resultou numa urbanização muito rápida em Angola, uma taxa de urbanização uma das mais altas no mundo. Angola, ao longo deste período, tem uma urbanização mais rápida na região da África, não só África subsahariana, mas também quando olhamos para a taxa em termos globais. A própria cidade de Luanda está a crescer durante estes anos a volta de 7% por ano. Isto é um crescimento fenomenal. As próximas slides, parece que não vão sair tão bem, mas podemos ir rapidamente ver a evolução do cidade à volta dos anos. Nós podemos ver que nos últimos 50 anos a cidade tem um crescimento tão rápido. Volto para trás. Uma dos resultados da nossa colaboração, principalmente com o Ministério do Urbanismo e NOTO e o próprio UN Habitat, foi a construção de um sistema chamado SNIT, Sistema Nacional de Informação Territorial. E este projeto aproveitou muito estes dados do SNIT e conseguimos com as ferramentas do GIS e técnicas do engajamento das populações, construir um modelo da demografia de Luanda e várias outras cidades que está em evolução. Nós podemos projetar cada 3 ou 4 anos em um novo as mudanças na demografia das cidades costeiras. Nós sabemos que nestas mesmas cidades durante os anos de conflito foi uma deterioração progressivamente dos indicadores ambientais, principalmente dos indicadores do saneamento ambiental. O investimento na recuperação durante os anos de conflito, da manutenção dos sistemas de saneamento, etc., o crescimento da população foi mais rápido do que o próprio investimento na manutenção dos sistemas do saneamento ambiental. E nós também sabemos que as populações que vivem nestas cidades grandes, em costeira, muitas vezes com o aumento dos valores das terras no centro da cidade, muitas das populações fogem para as zonas onde as terras são mais baratas. E muitas vezes estas zonas são zonas de alto risco ambiental. Então, nós temos uns fatores económicos que também supercargaram estas zonas do alto risco. Por exemplo, normalmente estas cidades costeiras também são construídas nas fosas de bacias hidrológicas. No próximo slide vai mostrar isto. É um mapa dos bacias hidrológicas. E as cidades que estudamos e as zonas urbanas são mesmo no no, no, nas fotos destas bacias. E isto tem um efeito quando há chuvas, mesmo no sistema, muitas vezes provocaram inundações no costeiro. Um fator que a pesquisa produziu realmente foi indicações bem claras do aumento da variabilidade climática em Angola. Nós esperamos ver com estes dados que as incidências das inundações, a taxa das crises estão a aumentar ao longo dos anos. Estes são dados dos últimos 150 anos. Mas também, quando olhamos para Angola, quando mapeamos os riscos ambientais, com também a mortalidade provocada pelas doenças ambientais, nós esperamos ver que Angola é um dos, dentre os países mais afetados do alto risco, em comparação dos outros países africanos mundiais. Os fatores ambientais são claros, vamos para o slide seguinte. Um dos grandes desafios que o Simon mencionou, a falta de dados, é muito crítica cá em Angola, porque durante a guerra muitas estações de recolher dados climáticos e hidrológicos foram abandonadas. Nós podemos ver no slide seguinte que nos anos quando o sistema meteorológico construído pelo governo colonial, houve um pequeno número das estações criadas nos anos de 1930 e tal. Mas até mais ou menos independência, houve uma rede de mais de 500 estações climáticas, mas muitas destas foram abandonadas nos primeiros anos da guerra. E até 2007 tivemos uma situação não tão diferente do que nos anos do no início do estamos realmente, e os colegas do INEMET está cá, parece atualizar esta informação, mas ainda a cobertura das estações climáticas não atingiu o que tivemos nos últimos anos antes da independência. É uma grande força agora de utilizar também novas tecnologias, satélites, etc., para substituir e ajudar a tampar as lacunas no sistema. A mesma situação existe para estações hidrométricas. Esta informação vem do engenheiro Manuel Coutinho, que parece que não está cá conosco hoje, mas o senhor indicou que até 2011 só 5% dos estações em funcionamento do que tiveram nos anos no fim da época colonial. Um dos objetivos do projeto como suporte ao IDRC era a recuperação dos dados históricos perdidos. Isto incluiu a digitalização dos dados antigos, mas também para olhar para outras formas, porque mesmo tivemos muitas lacunas, aquelas quase 30 anos pós-independência, estamos sem realmente o mesmo nível de informação meteorológica e hidrológica. E nós introduzimos algumas metas de recolha dos dados interessantes. Uma delas é a monitorização ou monitoria do mídia, dos jornais. E a outra é aproveitar entrevistas para capturar as memórias dos mais velhos nas comunidades, através das histórias orais. A monitorização do mídia, o DW tem um projeto de monitoria do mídia montado já há 15 anos atrás, e todos os dias dados são recolhidos do imprensa nacional, imprensa pública, privada e comunitária, e estas informações são digitalizadas e lançadas no nosso website, e logo vamos para criar informação onde pode obter esta informação, mas também são analisadas. Por exemplo, nós podemos ver que a cobertura do reportagem no mídia é muito mais extensível do que a rede hidrológica ou meteorológica. Não são dados que podemos confiar em termos de dados que saem de uma estação meteorológica, mas tem também dados interessantes, porque muitas vezes a mídia está a falar em termos do impacto, em termos de mortalidade, em termos de deslocações ligados com estes incidentes climáticos, que é uma outra fonte alternativa que pode ser cruzada com dados recolhidos com metodologias mais científicas. A tentativa é de tampar estes buracos na informação que nós temos ao longo dos anos. A projeção dos dados recuperados permitiu à equipe de produzir uma análise deste fator de variabilidade. Outros fatores do chuvas e horas do sol também são capturados, mas a variabilidade é a fator que está mais influenciado pela própria mudança climática. Nós podemos ver que a variabilidade está a aumentar quando mudamos para o sul. E acho que o slide 5 vai mostrar um exemplo disso. Em termos do erosão, o estudo mostrou que mesmo, isto é uma comparação em Cabinda, no norte do país, e Luanda, mais ou menos no centro do litoral, a chuva, o montante de chuva é muito mais alta em Cabinda do que Luanda, mas os casos das inundações e deslocações por causa das inundações são mais altas no sul do país, onde a quantidade de chuva é menos, porque a chuva vem com mais força em um período bastante curto, e está a provocar realmente um impacto social sobre os assentamentos humanos. Este fator do aumento das chuvas intensivas até nos períodos mais curtos e a prolongação dos secos está a produzir realmente problemas de erosão e a deslocação das populações que vivem nestas zonas do alto risco nos assentamentos litorais. Inundações também riscos dos doenças provocadas pelo saneamento ambiental também estão a aumentar. O planeamento destes assentamentos tende mais e mais a tomar em conta estas mudanças que vão, todas as indicações que vão aumentar ao longo dos próximos anos. Um, Nós sabemos que os doentes ambientais estão a produzir anos com crise que nós tivemos problemas de cólera já há 10 anos atrás e o ano passado os grandes problemas em Lobito Benguela dos inundações por causa dos chuvas intensivos. A pesquisa do DW está focada realmente sobre estes aspectos e recolher informação. O impacto sobre a urbanização e sobre processos hidrológicos também é evidente. Nós podemos ver nestes gráficos que o impacto da urbanização sobre o ambiente está a produzir uma situação onde a água está escoando muito mais rápida. Não há aquela infiltração de água que tivemos. Numa situação normal, mais ou menos 50% de água, podemos ver neste lado, 50% de água está a voltar para águas subterrâneas. Mas nas zonas urbanizadas, este montante de infiltração está reduzido por causa do corte do lenha ou corte do vegetação ao longo dos bacias hidrológicas, a construção das habitações nas zonas de alto risco está a produzir estes problemas. Cá em Luanda, fizemos estudos em quatro cidades. Luanda, Cabinda, Lobito, Benguela. Este processo envolveu uma série de estudos com imagens de satélite e imagens aéreas para fazer um mapeamento das zonas de risco. Também engajamento das próprias comunidades nestas zonas para produzir, recolher informação sobre as comunidades, sobre as habitações, de uma maneira de co-participação das administrações locais e as próprias organizações de sociedade civil na recolha de dados e também, dos dados e também a apropriação desses dados também. E quando os dados são apropriados pelas administrações, também as comunidades são mais confiáveis e têm uma potencial para realmente influenciar políticas públicas muito mais. Também mencionei que estamos a utilizar sistemas do SIG, do GIS, junto com o mapeamento comunitário e a projeção das informações de uma maneira que pode ser entendido realmente pelas administrações e as comunidades locais. E uns dos resultados temos colocados nos muros aqui são mapas de risco produzidos para cada um dos zonas das cidades no litoral. E estamos a produzir este tipo de mapa que os senhores vão recordar que fizemos aquele estudo com o SNIT, o Sistema Nacional de Informação Territorial, sobre a demografia. Estas informações sobre riscos, de zonas dos riscos ambientais, pode ser colocada em cima, aproveitando os ferramentas de GIS, para entender a distribuição das populações afetadas pelos diferentes riscos ambientais. So, esta informação serve para alimentar os urbanistas nas suas planos urbanísticos e para também focar sobre ações de emergência que são necessárias onde há uma concentração de população em zonas de alto risco. Os tipos de danos ambientais que podemos ver também estes mesmos dados recolhidos nos estudos também forneceram informação sobre doenças ambientais distribuídas nesta cidade. E estes dados um pouco complicados podem ser transformados nos mapas mais úteis. Isto é o caso só da malária. E podemos identificar onde são as áreas e as populações, o número de populações que vivem nestas áreas do alto risco. Também olhando para as questões económicas destes impactos dos riscos ambientais, isto é uma projeção dos valores dos terras e valores urbanísticos nestas zonas com o superposição dos dados ambientais. Tudo isso está a produzir as ferramentas necessárias para produzir realmente respostas que podemos considerar adaptação dos fatores de mudanças climáticas. Como diz, as zonas de alto risco podem ser identificadas planos para planificar respostas das emergências podem ser podem aproveitar esta informação. O próprio planeamento urbano precisa destes tipos de informações, mas as próprias comunidades também com a informação podem ajudar nas ações do planeamento participativo sobre as suas próprias comunidades e tomar ações para mitigar ou adaptar as mudanças nas suas próprias comunidades. Já mencionei que estamos a produzir para cada uma das cidades posters de informação da publicidade. Esperamos que os nossos amigos da Proteção Civil possam ajudar na distribuição e aproveitamento destes tipos de informações. Forneceram dados que foram produzidos num formato dos mapas, mas também informações gráficas. E esperamos que os administradores municipais podem utilizar também os dados nos planeamentos de seus investimentos locais. São os postos para Luanda, que vem da Lobito Benguela. Logo temos exemplares que vamos distribuir para todo o mundo. Em conclusão, nós podemos ver, o estudo mostrou claramente que os altos riscos ambientais são focados nas zonas de alto risco de pobreza, alto risco de vulnerabilidade das comunidades. Aquelas comunidades que são mais vulneráveis também sofreram porque ocuparam zonas de alto risco ambiental. A matéria produzida pode ser utilizada no planeamento ou mitigação para desastres, preparar planos urbanísticos e engajamento das próprias comunidades. As recomendações que queremos deixar ou discutir com o próprio governo e outros parceiros na Rede das Nações Unidas é de alargar o programa de pesquisa para engajar mais comunidades e mais zonas geográficas do país. para também promover o melhor acesso do água e o planejamento dos sistemas de água e saneamento. E esperamos e temos interesse de realmente colaborar com nossos colegas do Ministério da Administração Territorial, ver como estes dados podem ser utilizados nos programas de formação dos administradores para produzir planos de adaptação nos seus próprios municípios. Na escala grande, nós queremos ver que estes dados podem produzir informação sobre os riscos para o planeamento urbano, para situações que podem acontecer. Parece que só uma vez em 40 anos, uma vez em 55 anos, mas estes dados têm de ser aproveitados no planeamento e localização das infraestruturas. Também no nível micro, adaptações podem ser feitas na construção das casas para reduzir aquela para infiltração, é para controlar a rapidez do escoamento de água nos tetos das casas, introduzir nos prédios urbanos maneiras de capturar os grandes fluxos e inundações e antes de entrar no sistema das escotas, produzir áreas do tipo de pavimento que pode aceitar, em vez de escoar a água, mas permitir a infiltração de água no tipo dos pavimentos utilizados nos estradas, criar zonas realmente planificadas para a própria infiltração de água nas escalas médias e pequenas também. Então, há adaptações locais que vão ser incorporadas mesmo no nível da comunidade até no nível das habitações. Uma série de projeções das informações de uma forma que as comunidades podem aproveitar para fazer uma campanha para redução de corte de vegetação nas zonas de alto risco, como as bacias dos rios e das zonas do escoamento de água. A participação das comunidades no próprio planeamento destes programas de adaptação local para melhorar os seus bairros, para acertar que as balas são limpas. E estas ações não custam muito, mas são ações que têm um grande efeito sobre diretamente com o engajamento das comunidades. No planeamento do isto eu acho que é realmente uma ideia que precisamos explorar mais com o próprio habitat, com seus planos de resiliência, como os próprios planos comunitários podem aproveitar destas informações, como os sistemas de saneamento podem ser adaptados para proteger as vitrinas, melhorar os sistemas de distribuição de água para não poluir os próprios fontes de água durante as inundações que podem acontecer. E, no fim, também olhamos para os colegas de proteção civil realmente montar programas de alerta prévia e ter planos de resposta montado que pode ser acionado rapidamente nos períodos do crise. So, so the theme of the presentation, the how much passa para